obrigado a todo o povo brasileiro, a todos os PCDs, aos que estão encarcerados, nos hospitais, nas ruas. Tenha fé, tenha esperança. Jesus te ama, irmão. E a rima segue em frente, comando o RCA, crescido em CWB, curado em GTBA. Com vontade de vencer e atitude pra mudar. Brasileiro miscigenado, herança da mãe África. Inspirado pelo som, o louvor fez derramar a essência positiva que a luz fez enxergar. Sofrimento adquirido, humildade tende a aumentar. Se meu orgulho é cultivado, o amor falso será. Quero caminhar, mesmo arrastando as pernas. Motor, a coordenação ruim não impede de ir à guerra. Se a cadeira ou muleta que te leva, mostre que não deu trégua, que não se entrega e ainda supera a trairagem, a piedade dos comédias. Traça a meta que Deus preparou para você. Se não for curado aqui, lá você não vai sofrer. Acredite de coração, no reino de Deus não irá ter muletas, bengalas, partes amputadas, aparelhos auditivos, gente que não fala, homens que não veem, não creem, não existirá. Toda a enfermidade, Jesus, Deus Pai, vão apagar. Pois a única esperança que eu tenho sofreu por mim. Chamado Jesus, que assim seja, seja assim. Com fé em Deus, pode acreditar, tudo vai mudar. Com amor no coração, quero partilhar. Pois a única esperança que eu tenho sofreu por mim. Chamado Jesus, que assim seja, seja assim. Com fé em Deus, pode acreditar, tudo vai mudar. Com amor no coração, quero partilhar. Digo isso, meu irmão, pois cansei de viver assim. E a única esperança que eu tenho sofreu por mim. Entre dois ele se foi, clamou diante de muitos. Na gratidão da nossa raça, só ele sabe quem era justo. Atualmente a corrente se estendeu, mas a santidade está em poucos, o resto se perdeu. Milhões fomos, bilhões somos, trilhões seremos. E nesse formigueiro em decadência sobrevivemos. Eu sou apenas mais um especial dentre milhares, intercalando entre momentos de glórias, dificuldades. A cabeça não abaixo, mano, vou até o fim, porque sei que toda hora o Jesus, Senhor, ele é por mim. Que assim seja, até o final que seja assim. Pois a única esperança que eu tenho sofreu por mim. Onde a carne se desfaz e as almas clamam paz. Minhas pegadas se vão com o tempo, ficando para trás. Guardo sempre os bons momentos, pois eles não voltam mais. O que sempre voltam são aquelas lembranças do tempo que eu cresci, de quando eu era criança. Lembranças, hoje são doces lembranças, que me incentivam a enfrentar a luta com esperança. Tenho esperança, irmão, tenha esperança. Pois a única esperança que eu tenho sofreu por mim. Chamado Jesus, que assim seja, seja assim. Com fé em Deus, pode acreditar, tudo vai mudar. Com amor no coração, quero partilhar. Pois a única esperança que eu tenho sofreu por mim. Chamado Jesus, que assim seja, seja assim. Com fé em Deus, pode acreditar, tudo vai mudar. Com amor no coração, quero partilhar. Procuro fazer o bem, sem olhar a quem. Pois tudo que eu passei fez minha mente ir além dessa realidade que nos cerca, onde o amor se divide entre vidas e a matéria. Infelizmente, o inevitável aconteceu. A iniquidade aumentou e a fé enfraqueceu. Olhe nos meus olhos, mano, e diz pra mim que você não se entregou e que vai até o fim da raça humana, ou este cansado planeta Terra. Se vou antes ou depois, não sei o que me resta. Minha família, meus manos, tudo que eu vivi, aprendi. A melhor fase da vida foi quando eu conheci o amor daquele que me guia, que as lágrimas guarda e a dor alivia. Tem esperança, mano, tem esperança, esperança, mano. Pois a única esperança que eu tenho sofreu por mim. Chamado Jesus, que assim seja, seja assim. Com fé em Deus, pode acreditar, tudo vai mudar. Com amor no coração, quero partilhar. Pois a única esperança que eu tenho sofreu por mim. Chamado Jesus, que assim seja, seja assim. Com fé em Deus, pode acreditar, tudo vai mudar.